Metal do Arrocha. Tá ficando incontrolável, não segura sua mão. Tá ficando insuportável esta situação. Você finge que não quer na frente dos outros. Aí eu chego junto, cê não pega fogo. Chega a ser até covarde da sua paz. Confundir amor com amizade. Que amizade é essa? Que tem beijo na boca, tem cobrança. Pra se criar vergonha e dessa vez assume. É amor, é amor. Que amizade é essa? Que tem beijo na boca, tem cobrança. Pra se criar vergonha e dessa vez assume. É amor, é amor. Quero ver se tem coragem de dizer bem alto. É amor, é amor. Me assume pra cidade que... Arrocha aí, ó! Arrocha, arrocha. Ô, camarão! Tá ficando incontrolável, não segura sua mão. Tá ficando insuportável nesta situação. Você finge que não quer na frente dos outros. Aí eu chego junto, cê não pega fogo. Chega a ser até covarde na sua paz. Confundir amor com... Joga baixinho, baixinho, baixinho, eu quero ouvir. Mãozinha. Que amizade é essa? Que tem beijo na boca, tem cobrança. É amor, é amor. Amizade é essa, que tem beijo na boca, tem cobrança. Você tem a vergonha dessa vez assume. É amor, é amor. Quero ver se tem coragem de dizer. É amor, é amor. Que amizade é essa, que tem beijo na boca, tem cobrança. Sofrência pro dia só. Eu trouxe um presente pra vocês. O meu mais novo CD.